É desse jeito, mano, o peso, sente o peso, vagabundo. Chegando com atitude, resposta e proceder, pulso firme pra escrever, sente o peso do B. Aqui tá o MC que põe a cara pra bater, sempre firme a cada passo. Vou na fé, pode crer. Sem chutar as portas, vou abrindo com a chave. Simplicidade, humildade, essa é minha chave. Vários não me conhecem, me acham marrento. Vários que me conhecem, sabem que eu sou parceiro. Caneta, papel, eu passo sentimento. Passo que sai de dentro, meus pensamentos. E contra o vento, assim vou correndo. Nunca vou desistir, pois eu quero crescimento. Já tropecei, caí, levantei e segui. Minha jornada, parceiro, não termina por aqui. Comédia, invejoso, nunca vai me impedir. Sai da frente, zica, meu castelo, vou construir. No tempo de guri eu nem sonhava em cantar. Meu sonho hoje é meu som no teu coração tocar. Produzir, gravar, gastar sem lucrar. Desistir jamais, parar, nem pensar. Sente peso, sente o flow. Então ergue as mãos, bate forte o coração. Tô na missão com o microfone na mão. Sente peso, sente o flow. Então ergue as mãos, bate forte o coração. Tô na missão com o microfone na mão. Aqui é rap gaúcho, sente o peso. O primeiro passo foi dado, é recém o começo. Sou maloqueiro, largadão, sou assim mesmo. O importante é tu sentir o peso. Descobri meu talento, vou invadir. Através das ondas sonoras, tu vai curtir. O que anda maquinado é meu verbo pesado. Pronto pro disparo na cara dos mascarados. Falsidade é mato, invejoso pé no saco. Nunca vão me ver no chão derrotado. Eu vejo a medalha suada pelo rap. Eu ergo o troféu do meu time que merece. Então rapaz, vem cá, sente o peso. O beat é nervoso, o estilo é maloqueiro. Tomando vinho gelado, fazendo rima. 3 horas da madruga, tô inspirado ainda. Esse é meu dom, respiro a melodia. O som bate forte, a caneta sobre a folha risca. Transpira, tô tipo ciclista. Me inspira nas manhãs de domingo subindo a trilha. Agradeço a minha avó, Dona Rosa, que me criou medo, como me fez o que sou agora. Sente o peso, sente o flow. Então ergue as mãos, bate forte o coração. Tô na missão com o microfone na mão. Sente o peso, sente o flow. Então ergue as mãos, bate forte o coração. Tô na missão com o microfone na mão. O microfone tá na mão e não vai sair. Vou persistir, vou incomodar, não vou desistir. Sou um gladiador na busca de um castelo. Tijolo por tijolo, construo o mais belo. Bate as taças, o bagulho é brindar. Vamos celebrar, então joga a mão pro ar. Obrigado Jesus, pelas maravilhas. Te agradeço principalmente pela vida. Tô na correria e não vou parar. Eu quero mais e mais, vou à luta pra buscar. Ai parceiro, valeu pela atenção. Valeu pelo download, valeu por curtir meu som. Sente o peso, sente o flow. Então ergue as mãos, bate forte o coração. Tô na missão com o microfone na mão. Sente o peso, sente o flow.